que esse 490 está fazendo com o desvio? Controle Salvador, boa tarde, Azul 4462, final de desvio. Azul 4462, desça para o nível 060. 060, controle de mar, 4462. O Trip 5490 fez um desviozinho de duas minutos, já retornando lá, pronto. É. O 1097 reduz a velocidade 2209. 1097. Azul 4462 reduz a velocidade 2309. 2309, Azul 4462. Rumo 097, tráfego 12 horas, rumo 2 milhas, rumo noroeste, passando nível 080, acessão nível 200, Alfa Tango 72. Trip 5490, tráfego 3 horas, rumo 0 milhas, rumo sudoeste, passando 090, em descida ao nível 050, Boeing 737-800. Ciente, Trip 5490. Ocean Essex 314, Concord Dance, descent surface level 060, clear Mare arrival. Option set 1013. 013-060 Mare arrival, Ocean Essex 61. Estabilizando, Gol 1966. Gol 1966, completa final, torre 118, decimal, meia dúzia. 2612, Gol 1966. Azul 5002, autorizado a final do procedimento ILS Express 10, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Desce para 2 mil, reportará estabilizado, Azul 5002. Gol 1097, autorizado, descida para 3 mil pés, altímetro 1013. 3013, Gol 1097. Azul 4462, desça para 4 mil pés, altímetro 1013. 4.1013, 4462. Salvador, boa tarde, Sinai 6326, vamos ter escuta. Xenai 6326, livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 01. Alfa e Juliette, pole 6326. Boa tarde, aqui Romeo Oscar. Quilo, Romeo Oscar, controle Salvador, mantenha condições vai na linha do litoral, reporte fora da barra. Poderia vai direto para o autorizado direto Morro de São Paulo, 2510, o quilo Romeo Oscar. Grato, Romeo Oscar. Gol 1097, reduz a velocidade 2009. 209097. É, provavelmente a Arbor, após a Arbor direto. Arbor DCP, grata aí. Solo Salvador, uma boa tarde, Gol 1796, informação Juliette, 360 Galeão. Golo 796, ciente, autorizado, Galeão, 360 é o nível, via UP Zulu 10 até SMAP e após conforme o plano. A decolagem é da 10 com a primeira curva à direita, subida é a da El, após da El Leda e após Leda Bridge, para interceptar UP Zulu 10. O controle no 20.8 e o transponder 5547. Autorizado Galeão, 360, aerovia UP Zulu 10, saída da El Leda Bridge, o 208 é controle, 5547, voo no 796. Correto, o voo no 796, chama para o puxa acionamento. Você vai reportar para o puxa acionamento e o voo no 796 informa que está carregando órgãos para transporte. Estabilizado azul 4050, né? Azul 5002, completa final, chama em torre 118, decimal, meia dúzia. 218, boa tarde. Boa. 30, a decolagem da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puga com transição Caju. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5551. Precisando nível 2, Cisneira Paraná Caju. Decolagem pelo 10, 4 milhas, curva esquerda, Puca Caju. 120 decimal 8, 5551 para o gol no 884. Correto, gol no 884, chama para o pulso de acionamento. Informará. Gono 966, livre o táxi via Alfa e Juliette. E nas proximidades do gate 7, o seu vai ser conduzido por uma viatura Follow Me até o gate 11, que é o gate de destino. Afirmativo, Alfa e Juliette, nas proximidades 7, Follow Me até o 11, Gono 966. São 3154, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, ajuste o altímetro no 0113. Desce para o 050, chegada à Mare, o ajuste será na 0113. Ocean M 3314, desça para 3 mil pés, altímetro no 0113. 3103, Ocean M 6114. Salve. Gol 097. Gol no 097, completa final, chama em torre 118, decimal, meia dúzia. 2 também, obrigado. Azul 4462, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, desce para 2 mil pés, reporta estabilizado. Autorizado X-Ray, deixando para 2 mil, reportará estabilizado, 4462. Gol 907504, troca para o pushback acionamento. 9075 autorizado, pushback acionamento, chama daqui. Chamará. Rate 5490, chama agora o centro Recife 12, 6 decimal 85, alterna 125, 134 decimal. Assiste um Varig passar reto agora, está autorizado o feedback acionado. Pode ir na consola, pode passar reto ao ponto, autorizado azul 4131. Sala, bom dia, azul 5002, Vibrando. o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, o 5002. Oi, Salvador. Boa tarde. E a 99 cuidou, Axé? Corredor Axel, corredor forte. Corredor Axel, BGL em Valente. Corredor Axel, número 7, decola da pista no 7. Primeira curva direita, controlando 0.8. Torre 18.6, ajuste 01 na 7. Oh, transponder 01 na 7. Autorizado a local, Salvador, Salvador, corredor forte, Número Alfa, chame a torre 18.6, cumprimento correto, ajuste 13. 18.6, graça, mais Alfa. Correto. 7.96, confirme chamado para o push. Pode confirm for 6.14, maintain 3000 feet. Negative. Re-clear 4,000 feet. 4,000 feet. Ocean S61. Abatando Kilo Romeo Oscar, tráfego 12 horas, meio 12 milhas, rumo nordeste. Passando 050 em descida para 4, meu bem. É por 320. Pro 5002, a posição 8. Fala azul 5002. Foi 2 era a posição 8 do pátio 3. É, tem condição de fazer o backtrack? Afirmativo. Tá curvando à direita aqui, senhor. Pronto para o táxi 9075, 90 a bordo, 2:10, alterna Salvador. 1013, report 71 ILS 10, Ocean S611. Alô, Jeff. Alô, Salvador, 1097, SPA. Bruno, 1097, taxi de Alfa, repórter da Juliette, boa. Alfa, repórter da Juliette, 1097. Solo Salvador, voo no 184 para pushback, acionamento, posição 3. Voo 1792, na escuta do solo. Meia, gol no 796, na escuta do solo. No 796, na escuta. Confirme o chamado para push. Aguarde. Mais uns 5 minutos. Gente, gol no 884, autorizado. Feedback finalmente é no táxi. Informando para o táxi, gol no 884. Salvador, é o Zulu Tchang Leste. Siga. Zulu Tchang Leste está entrando na terminal Salvador agora. Gente, vou direto a Aracaju, mandei a escuta permanente. Zulu, Juliette. Ju, Serra Juliette. Gente, vai fazer escuta permanente. Informando a Charlie descida, Zulu Charlie desce. Salvador, boa tarde, 4462, segurando na sua escuta. Boa tarde, Azul, taxi via Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa, Juliette, Portão 9, 4462. 1186. 1186, have a nice week. Antes da Juliette, vou mandar uma mensagem. 097, aguarde a saída do Embraer da Azul, após prossiga para o portão 10. Após o Azul, prossegue para o 10. Salvador, essa 663, 31, 87, copiou a Juliette para autorização. Puxa, 663, 31, autorizado 360 para Congonhas, de uniforme Zulu 6, decola da pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge, Embridge intercepta. Aí fala o número 16, segue no plano plano. Controle do número 0, decimal 8, 345570. 6331, autorizado 3620 para São Paulo, Congonhas. Amper Zulu 16, saída da EL, Leda, Bridge. Após Bridge, intercepta Amper Zulu 16, Belo Horizonte, 13 e Pirassununga. Nosso controle de saída 119, correção 120.8 e 5570 no transporte. Correto, 6331, para o pushback. Obrigado. Alô, Salvador Azul 4131 para o TAC, com 112 a bordo, 3 horas e 55 a cena Ribeirão Preto. 3154. Palmaral no localizador, descendo para 2013, mais 23154. Controle Salvador, voo 9075, boa tarde. Boa tarde, contato radar 9075, sua para o nível 220, perfil da EL. 220 da EL, 9075. Gente, após o Azul, está autorizado, 796. Para o táxi, o voo 1884, 97 a bordo, 2 horas, Salvador. 1884, ponto de espera 18.6, ajuste padrão, meu amor. 786, boa. Salvador Ground, good afternoon, SNS 6314. Runway Viking. Good afternoon, 6314. Taxi Alpha Juliet Gate 08. Alpha Juliet Gate 08, SNS 6314.

Controle 9075, a possibilidade de voarmos de Léo está presente? Voe Léo, 9075. Voando Léo, 9075. Voando 796, tá pronto para o táxi. Temos 164 a bordo, alterna Campinas, 4 horas. 1796, Índia, no ponto de espera 1862-63 no voo. Via Índia, 1862-63 até a volta. Salvador, boa tarde, Azul 4131, Nadalão, passa 1500 pés. 4131, contato radar, sua para o nível 340, perfil da EL. 340 da EL, Azul 4131. Gol 9075, passa nível 180, chame centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251, 3325, boa, 9075. 3217, sua identificação, autorizado chegada a bom, desce inicialmente para o nível 130. Estou tímido, 9013, vigilância radar. 130, chegada a bom, 1, 8, 7, 1, 7. Sem identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 060, estoutímetro na 013, vigilante. Desça para 4 mil pés, o estoutímetro no 013. 1-0-1-8-8-4. Salvador da 3154, livrou o táxi em alta. Está 3154. Fica em frente, Juliette, portão 5. Frente, Juliette, para o 05, tá? 3154. 2685-3450, uma boa. Salvador, boa tarde, é o trip 5627, formação Kilo, bate 3150, Aracaju. Salvador, é o trip 5241, já possui a nossa autorização? Trip 5241, sim, trip 5627, confirma a raio do plano? Está aqui. Não, 5627 chegou agora aqui, acabou de chegar. Está pronto, cópia 5627. 5627, copia. Aceita 190? Coordena 150 pra gente, por favor. Gente, aguarde. Número 2, então, para copiar. Aguardando. Trip 5241, pronto, cópia? Prossiga. 200 pra conquista, decola da pista 10, sai da Arborra, após Arborra direto. Controle no 20 decimal 8, transponda 5562. 200, decola da 10, Arborra de 31, 208, 5562. Correto, 5241, sempre parado para chegar aqui, acionamento. Camarada. 5567, cota. Copia. Aracaju 150, decola da 10, sai da Puca após Puca, Jama após Jama direto. Controle no 20.8, transponda 5002. Autorizado 150 para Aracaju, piso 10, Puca, Jama após direto, 101208. Controle 5002 e transponda trip 5627. Correto, trip chama para pushback, será? Camarada, 5627. Essa também te agradece, Prod Bridge. Gente, aguarde. Oi, Bridge. Oi, Bridge, muito grato. 192 da TAM, desça para 2 mil pés, estou altímetro no 0 no 3, para o localizador. 2013, está passando no curso, está no 3. Passa nível 170, chama centro Recife, frequência 1251, alternando 3325, boa viagem. 1251, 3325, azul 4130, bom dia. Bola 796, voo direto, bridge. Muito obrigado, bridge 796. 320, desça para 4000 pés. Eu estou tímido no 013. Patrulho muito boa tarde. O Papa Romeu, Índio November Alfa, na sua escuta. Índio November Alfa, mantenha aqui 1000 pés, corredor axé. Corredor axé, 1000 pés, Índio November Alfa, muito obrigado. Golo 620, reduza a velocidade para 230 nós. 07, vetoração para sequenciamento, curva A de esquerda, proa 200, limitado localizador. Esquerda, limite ao Loxa 3217. Isso para 3000 pés, 3217. 20, reduzir essa para o nível 050. Reduzir essa para o 192, complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. Chame 6320, retoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantenha proa 035-6320. 1796, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 1251, alterna 13325, obrigado e até a volta. Sou Salvador, boa tarde, o Xenex 6327, paciente daquilo, posição 1, cota para a Ideal. Autorizado para Ilhéus, nível 240, final da pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Leda direto. Controle 120.8, transponda 5572. Gente, autorizado nível 240, decola da 10, saída da EL, transição Leda, após direto Ilhéus. Controle 1208, transporte 5572, Oxenex 6327, reporta para o feedback funcionamento. Correto, Oxenex. Contato 5241, está com 44 a bordo, está com 3 horas e 30, está alternando o motor. 241, está aqui de engenharia para o ponto de espera lá, torre 18.6, ajuste 63, bom voo. 18.6, graças. Para o A045, limitado localizador, gol no 620. Esquerda 045, limitado lote, gol no 620. 6320, curva à direita, proa 060, autorizado interceptar o localizador nessa proa. Direita 060, autorizando o lote da 1063, 20. Gono 620, desça para 4000 pés. 4000 agora, gono 620. localizador 3217. Completa aproximação, chame 2806, bom pouso. 26, bom trabalho. Oceania 6320, desça para 2000 pés, reduza para aproximação, informe no localizador. Vindo para 2000, informa no localizador 6320. Continuar para 3000, igual no 620? 620, desça para 3000 pés. Ajuste no 0, 1 no 3. Reduza para 180, acho. Reduzindo no 80 já e descendo para 3000 com 1003, no 620. Novo, Salvador, 3192. 3192, boa, táxi de Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2. No 620, curva à direita, proa 060, autorizado interceptar o localizador. Direita 6060, autorizado lock igual no 620. Localizador da 106320 da Oceania. Compete aproximação, chame torre 10186, bom pouso. 186, graças. Voo no 620, desça para 2000 pés, ajusta o altímetro no 03, reduza para aproximação, tráfego à sua frente a 5.3 milhas. 7, reduziu, agora mantendo de cada 160, o voo no 620 já está estabilizado no ILS. 7, aguarda transferência para a torre. Aguarda. India November Alpha Controle. Prossegue para Itaparica, retorna para Salvador. Chefão passando fora da barra. Ok, frequência livre para a coordenação India November Alpha. O 620 informa que o tráfego agora está a 4.3 milhas à sua frente. Estamos reduzindo. Voo 620, complete aproximação, chame agora a torre 1086, bom ponto. 1086, obrigado, boa. 5627, para posto de acionamento. Autorizado, chame de táxi, trip. Salvador, muito boa tarde, está 3217. Boa, 432 no 7, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para 4, 432 no 7. Positivo. Bono 966 para Campina Grande, pronto cópia? Pronto. Autorizado 370 para Campina Grande, via de Foz do Luno 10. Acorda pista 10, saída Puca, transição Zipar. Controle 120, decimal 8. Responder 5004. Aprovado Campina Grande, nível 370, via Superior Zulu 10, decola 10, Pucas de Fá 208, controle 5004 no transponder. Correto, no 966, chame para o Chivex. Chamada. Solo, Tené 6331, posição 7, solicitou para o Chivex acionamento. Autorizado, Sintax 6331. Autorizado, Samara 6331. Serra Juliette, desça para o nível 075. Juliette, desça para o 075 do Lucas Juliette. Olho de Salvador, boa tarde, voo 9960. Transferindo, sou voo 210, descida 950. Tem possibilidade de voar para a bota, tá? O 960, sua identificação, autorizado chegada a Mari, vou direto em TAP, desço inicialmente para o nível 050, estou altímetro no 013. Ótimo, identifica, desço inicialmente ao 050, vou no TAP no 013, vou no 960. Sola, livrando-se, escuta o Mancha, Chené 63. 6320, boa, táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Via Alfa, reportagem da Juliette, 6320. Fala Salvador, 35627 com 42 a bordo, 3 horas e 20, alterna Recife para o táxi. 35627, táxi via Índia no ponto de espera 18:30, 18:13, bom voo. Táxi, frente, pátio principal, Índia, ponto de espera 18:30, obrigado, boa tarde. Salvador, Gordo 620, Debron. Gordo 620, boa, taxi via Alfa Juliette, porção 3. Alfa Juliette 3, Gordo 620. Juliette, porta meia dúzia. Juliette 612, é o 6320. Alô, voo 9966, pega acionamento. Prezado, time táxi, 9966. Muito boa tarde, a tribo 5241, decola. 5241, contato radar, atua para o nível 200, perfil Argo. Subindo para o 200, cumprindo as restrições, senhor? Positivo, condições de cruzar o nível 100 antes de 15 milhas? Negativo. Que módulo? Minha 331, taxizem ainda para o ponto de espera, o ator 198, décimo 612, ajuste 1013, para informação, recebe sua transmissão com intensidade 1. Ok, taxizia Índia, até o ponto de espera da posição 0, se matou 118, décimo 6013, isso é 6331, está bem melhor agora? Melhorou um pouco, porém ainda não alto. Tá, ok, obrigado. Salvador, boa tarde, é o Trip 5627. 5627, contato radar, voe direto Puca. Direto Puca 5627. Informa o tráfego, posição de 3 horas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés, a aeronave AT-72 da Trip. 7-5-6-2-7. Segundo 9-6-6, tá com 1-1-9 a bordo, 1-1-9, 4-12, Fortaleza. Minha amiga, siga via Índia, no ponto de espera, torre 18-6, a gente me treze de novo. Obrigado. Serra Juliette, a 66 milhas nordeste de Salvador, desse mantém a nível 075, serviço radar terminado, chame agora o controle da Caju, frequência 1203, boa viagem. Controle bom 964, 1970. 964, sem identificação, autorizado chegada a Mali, desça para o nível 060, ajuste altímetro no 013, vigilante. 060, idêntico no 013, 964. Pode voar estático, 964. Chegada. Informe o tráfego posição de 11 horas, 16 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 070 para o nível 050, aeronave Boeing 737. Dentro do esquadrão. Voo 960, controle. Escuta. Informe o tráfego posição de 1 hora, 15 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, aeronave AT-72. Dentro, voo 960. Zero vai atingir 050. Gente, após ITAP, desça e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés. Após ITAP, desce para 4 mil pés. Zona 960. Controle Salvador, boa tarde, CNM 331. É 331, contato radar, subiu para o nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, CNM 331. Boa tarde, então 3155, informação quilo, autorização Guarulhos. Cara, então 3155, pronto, cópia? Corrigindo, agora um minutinho para copiar. Confirme a rota que tem no seu plano. Nós temos Abzulu 90, SMAP, direto ao Wake, direto Maricá, Abzulu 44. Ok, agora um minuto para copiar, por gentileza. Bora. Só por outra rota aí não tem problema. Eu vou verificar com o centro, tem uma dualidade de notas, então vou verificar aqui. Ok. Controle, CNM 331, poderia voar na proa de Leda? Vou em Leda. Voando Leda, CNM 331. 5241, até avisar com o comboio que pode se seguir na ascensão. Bem, 5241, sua para 4 mil pés. 4 mil, 5241. Controle Salvador, possível coordenar a proa do VOR Caju? 7. Aguarde, trip 5627. 7. Voo 960, desce 2 mil. 960, tráfego esperado, desça para 2 mil pés, o altímetro no 03, informe no localizador. Vamos lá no localizador agora, 960. Atingi 4000, 5241. Ouvido, Tio Aratel, acione 0251. 5241, mantenha 4 mil pés. 4 mil, vai cruzar a boa, pode DCT para Vitória Conquista? Ok, autorizado DCT Vitória Conquista, mantendo 4 mil. Informa o tráfego, posição de 10 horas, 11 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 100 para o nível 050, a nave Boeing 737. Gente, mantém 4 mil, Vitória Conquista, 5241. Controle, boa, 960. posição de 11 horas, 10 milhas, rumo oeste, sudoeste, corrigindo, mantendo 4 mil pés, aeronave AT-72. Bem. Controle Bogo 966. 966, contato radar sul para nível 370, perfil Puka. 370 Puka, pode voar Puka? O Jamo? Quem mantém a saída? Certo. Lene, bom voo. Tipo 5241, sua para o nível 200. 200, 5241. No centro modificou a sua saída, o senhor tem que passar agora para a radial 270 do BR de Salvador até 55 milhas de Salvador. 70 até 55 milhas de Salvador, 5241. Corrigindo proa 270 até 55 milhas. 270 até 55 milhas, 5241. Vendizado, agora 960. Pede aproximação, chame torre 108.